18 cleared, ILS final port for them. Cleared on 2000, altimeter 1318 cleared for ILS, tank radio to approach unit 8. Gente, o trem agora baixando e travando, azul 2782. Azul 3910, senhor, vento variável com 2 nós agora. Gente, variável com 2, azul 2782. Tomador, boa noite, TAM 3895, ponto de espera da pista 10, pronto para decolagem. Gente, 3895, mantém o ponto de espera. Mantém. Oito no 5, alinha e mantém pista no 0. Alinha e mantém pista 10, tá? 3815. Sete, no solo usando zero, libera a primeira pista próxima, intersecção direita, chame solo em 1, 2, 1, decimal 1. Autoriza um pequeno backtrack? Afirmo, senhor livre. Grata. Então, força aérea, cara, atento, autorizado, para o 04, Fernando 3, vamos ver. Oito, vento de 360 graus, 02 nós, ajuste ano 018. Agora pista liberada, autorizado, decolar, pista 10, TAM 3815. Teve decolagem, pista 10, TAM 3815. Quilo, Pátio 3, Mimosa 3, Lima, o azul 2782. Alfa, Quilo, Pátio 3, 3, Lima, posição, o azul 2782. Alinhar e manter 10, voo 10096. Vai Golfo Mike X-Ray, estacionamento, pista de decola, zona 7. Golfo Mike X-Ray, só um minuto, Coca. Salvador, Cordial, 910 da Rio, alto informação. Rio 98, 10, vigilância em descida até 4 mil pés, chegada 1.018. 4 mil na bomba, 1.018, o 9810. 1208, boa noite, obrigado. Establishing on ILS Zulu 4298. Controle Salvador TAN 3815, boa noite, decolado cruzando 1200 pés na Dael. TAN 3815, suba e mantenha nível de voo 340, suba via Dael. 340, autoriza pro Gileda para o 3815? Realmente mantém o perfil, TAN 3815. Mantém. Azul 4298. Clear down 2000, contact tower 118, decimal 95. Azul 4298. Livre decolagem, pista no 0, bono 0, 96. Bomba 19, ciente, mantém a ponta de espera, aeronave na final já passou a espera. Port 298, clear to land, runway 10, the wind is calm, runway wet. Clear to landing, runway 10, Azul, Port 298. Zero 96, decolou ao zona 5120, decimal 8. 208, boa noite, 096. Controle Salvador, boa noite, gol no 096, passando 1300 metros. No 096, contato radar. Sobe ao 370, via saída mão. Sobe ao 370, via mão, no 09, decolagem autorizada, pista 10, vento calmo. Agora de 4292. Azul 4298, por quê? Confirma a frequência do som, por gentileza. 1211, corrigindo 1211. 211. Solo Salvador Azul 4298, está na taxa de alfa. 4298, taxa de alfa, Juliette, até o gate 01. Alfa, Juliette, gate 01, Azul 4298. Cumba 19 aos 19, 120, decimal 8. Cumba 19, chamando a 120, decimal 8, da presente, boa noite. De morte, vã? Controle 13815. 13815. Antecipando sua transferência de controle e comunicação, chame Recife. Frequência 1251, coordenação direta com o mesmo para a morte. 1251, até 3895. Salvador, Rumba 19, boa noite. Rumba 19, troque código transponder e acione 5126. Rumba 9, acionado 5126. O Rumba 09 solicita voar direto com onde? Rumba 19, estou nível 090, saída via Conde. Ciente da saída Conde, poderia dar presente agora a interseção Conde, Rumba 09? Autorizado pro de Conde. Grato. Rio 9810. É autorizado 2000, livre LS, acuse localizador, liberado da restrição de altitude e velocidade na posição pelo. Ou 1096, chame Recife, frequência 12685. Ou 1096, chame Recife em 12685. Recife 2085, boa noite, 096. negativo. Via peso 19. Livre táxi, chama para ingresso na 17, ajuste 1018. Reporte para ingresso no 7, Golf Mike Excel. Autorizado ingresso, chame alinhado e pronto no 7. Boa noite. 9973, descida autorizada até 4 mil pés. Chegada a bom, 1018. 9973, até 4 mil. Chegada a bom, 1018. 9973. Salvador, autorizaria o nível 110 para o comando nosso? Nível 110 autorizado. Ah, 110. Passando travado, vento calmo, comando autorizado, Rio 9810. Golf Mike X-ray mantém em posição, tráfego na final no zero já passou o externo, será autorizado após. Azul 4235, descida autorizada até o nível de voo 050. Chegada é Bonfim 1018. Total 050 na Bonfim 1018 a 2435. Federal 9973, reautorizado descida via chegada Bonfim até 2000, reporte localizador 1018. Desce via Bonfim até 2000, reporte no Lock 1018, Federal 9973. Solo 30, 1-2-1-1. 1-1-1, grato, PJ. Que veio aos 30, 1-2-0-8. 2-0-8. Controle Salvador, boa noite. É o Papa Romeo Golf, Mac X-Ray, decolado cruzando 1200. Perfil Momo Frotina, você escuta. Papa Romeo Golf, Mike X-Ray, suba, guia, Momo. Temos três tráfegos na chegada Bonfi e torna-se necessário cumprir o perfil superior. Tem condições? Afirmativo. Desça e mantenha nível de voo 060. Chegada bom. Ajuste 1018. Descendo ao 060, na chegada bom. Ajuste 1018. Voo 1028. Papá Romeo Golf, Mike X-Ray Controle. A sua escuta, X-Ray. Caso não tenha condições de cumprir o limite superior, informe-nos para a vetoração. Tráfego. 12 horas, 15 milhas, rumo. Sudoeste. Cruza nível de voo 080, em descida para 2000, é um Boeing 737-400. Tá ciente, X-Ray informa que tem condições de seguir a restrição da carga. Ok, tráfego adicional, 2 horas, 35 milhas, cruzando 150 em descida, é um Embraer 190 da Azul. Tá ciente. Um minuto para a POP, informaremos aqui o fator ligado pelo comando. Obrigado. 18 está nível LS e vai chamar no lote, federal na 97, está cruzando agora 8. O X-Ray está cruzando 5 mil, caso ajude, solicita para a direita, fronti. Caso atrapalha. Certo. Na primeira aerovia, após Taubaté em conforme. Transponder 5142, controle em 120.8. Funcionário 6313, aprovado Guarulhos 360, decola da 10, curva à direita, saída da Elbe da Morte, na primeira aerovia, perto do 10 até Taubaté. Transponder 5142, transponder 1208. 6313, protegimento correto, a porta pronta para o feedback acionamento. Reportará. Mike X-Ray cruzou o contrato do número 1 no mil pés abaixo. Tô ciente, X-Ray. Eu vou lhe vetorar à esquerda para livrar o tráfego do número 2, tráfego adicional. Esquerda, proa 290. 290, o Golf Mike X-Ray. Salvador, confirma o Golf Mike X-Ray, nessa prova está livre da restrição de 15 mil? Está livre. Sente então, Golf Mike X-Ray, vai salvar aqui. Salvador, boa noite, 6224, bom abraço, descendo para o 1, 5-0 no ar. 6224, mantém a proa de Pabog para interceptar a chegada, 1018. Desce aí, mantém a nível de voo 070. Chegada, Mário. Papa Romeo Golf Mike X-Ray. Tráfego adicional superado. 12 milhas a sudoeste, corrente noroeste de Salvador, reassuma navegação por hoje, Momo. Direto Momo, X-Ray. Azul 4235. É autorizado via chegada a Bonf, desse mantém a 2 mil pés, acusa no localizador 1018. Via chegada a Bonf para 2 mil pés, o ajuste no 018, azul 425. Amém, LS, grau 9973. Grau 9973, chame a torre em 18 decimal 95. 1895, boa noite. Torre de Salvador, muito boa noite, o Sideral 9973, foi LS, tá... Albert Spacer? Vento calmo, ajuste 1018. A última reposta foi de pista molhada, ok? Livre pouso, pista 10. Ok, perdão, é, na verdade está passando onde a serra agora, Sideral 9973. Gente, livre pouso, pista 10. Está presente? Aguarde ainda a coordenação com o Centro Recife. Salvador, 3305, mantenha a proa de Pabog. Desça aí, mantenha nível de voo 080, 1018 é o ajuste. Velocidade máxima de 240 nós. Uno 246. Desça via chegada Ponte até 2000 pés, 1018, afuzil localizador. Uno 246. Aguarde a autorização da final do procedimento. Descer via chegada até 2000 pés, ajuste no 018, aguardando a autorização para o LS. Uno 246. Azul 4235, livre LS. Livre LS 4235. Papá Romeu, Golf Mike X-Ray. Escuta, Chame o Centro Recife na frequência 126.85. Solicitação direto ao centro para a posição mais à frente desejada. 285 graus boa noite. Só no modo controle. Rumba, 119 controle. Rumba 64 milhas nordeste de Salvador. Mantenha nível de voo 1110, serviço radar terminado. Aracaju em 120, decimal 3. Agradeço a informação, boa noite. Geral 9973, 9973, táxi de alfa, mantente daquilo, aguardando instruções. Number 2 2 cop, stand by. Alô, geral, você está na Delta, tá? Você está mantendo aqui na Alfa Delta. Sim, estamos coordenando com a infra-aero a sua posição, ok? Agora no estoque por gentileza. Vai chegar só um pouquinho para frente para vibrar aqui o... Sim. 6 Lima no pote 3 a sua posição, ok? Autorizado, ingresso via quilo, pote 3, 6 Lima. Azul 4235, boa noite. Vento calmo, ajuste 1018, pouso autorizado, pista 10. 1-0-8, livre pouso, pista 10, 4235. 24 autorizado, via chegada Mari até 2000, reporte localizador 1018. SG até 2000, encontrado localizador 6224. 3305, reautorizado 050. Voo 1170, desça aí, mantenha nível de voo 0620, chegada a Mari 1018, 08. Número 5 no sequenciamento, mantenha o perfil, desce via chegada. Europa 084, read back correct to report right for push and setup. Azul 4980, please right to copy. Get to Recife, flight level 350, take off runway 10, after 4 take off left turn, Pouca departo, Caju transition. Europa Azul 17 is first away after according to the flight plan route. Cock is 5146 and Salvador approach frequency 120.8. Pouca departure, Caju transition. Read back correct to report to ready for push and setup. Então, 3305 em redução para 229. 220.018, reautorizado 3.000 pés. Ajuste, permanece 1.018. 3.000, como 08, 239, só 3305. Ryanair 6224, livre ILS. Portal ILS 6224. Confirmando para o céu 3305, direto a 3000. 3305, dispensado da restrição de altitude na posição ITAP. Ok, posição de altitude dispensada em ITAP, então 3305, direto a 3000. Rio 5972, desse e mantém o 050, chegada a Bonf 1018. Era 5018 na Bonf. Via Índia, quando espera chamar Tonho, no noite, desse horário 5 metro 1018, bom voo. Ok, 18, 18, 18, 18. Só uma noite, Guno 246, Libra. Guno 246, Alfa Juliette, até o gate 3305, redução para 1909. Esse mantenha 2000, aguarde a autorização do procedimento. Sinal ILS, tráfego que o precede, Airbus 318, da Oceanair, 10 milhas à sua frente. Esse mantenha 2000, aguarde a autorização da final do sinal do procedimento ILS. 2, UPS, 3305. Estabilizado, 6224. Pega final, pista 10, mantém 1018 no ajuste, torre no 8, no avião. Oi, boa noite, 6224, final estabilizado, X-Ray da 110. Tirar 63, 13 ali em decola. Tirar 6224, pouso autorizado, pista no 0, vento calmo, ajuste 1018. Autorizado, pouso no 0, 6224. Zero, desça e mantenha 2000 pés. Desce via chegada a Mari 1018. Reporte localizador. Desce via chegada, vai botar localizador 2000 pés. Então 3305, reduza para velocidade de aproximação. tráfego que o precede reduzido, recorte estabilizado no localizador, autorizado a sinal do procedimento ILS. Tráfego à frente, 5 milhas. 6X, autorizado ILS, 3305, 6 do tráfego. Salve, Clarence, Ryan, Ben 59. Hey. Sam, gate 10, clearance on request by airport to Miami, where's your copy? American 230, American 230, gate 10, current center class, by far 2 Miami, ready to copy. Stand by 1 minute, 4 o'clock, stand by, okay? Stand by. Change 3305. Oi, Salvador, nosso boa noite, então 3305 ILS X-Ray. 3305, continue a aproximação, aguarda a pista limpa. Estão 3305. E o 5972? E a chegada até 3018? Redução? 200 nós. Acuse no lote. E o 5972, controle? Go ahead, American 230. Confirm the estimate of block time. 210 knots. Na chegada, reduzir para 210. Copy, American 230. American 230, I don't have your flight plan. And confirm if you made a DLA message. 4-5, direita, 1-2-1-1. 2-1-1, boa. Face a pushback at 0-1-1-0-1-5 minutes from now. Pouso autorizado, vento calmo. Livre pouso, pistão 0, tão 3305. Chiné 6313, após a rebanho final, ali mantém a pista 10. Após a nota final, ele mantém 1-0. 230 the ground. American 230. Okay, please contact your flight dispatcher. There is a problem about your... There is a mistake about your flight plan, okay? About your flight level. And contact your flight dispatcher, please, to contact our IS room. We'll go. Europa 084, contact. Europa 084, approved text via April 1, India, on the point call tower, frequency 118, small 95, scan 81018. O 1170, chame a torre 1-8, decimal 95. 1895, boa noite. E 5972, redução 1709, 2000 pés, acuse localizador 1018. É, 3178, desse mantém nível de voo 050, chegada a Mari 1018. 3305, táxi via Alfa, reportante 2BR. Alfa, reportante 2BR. Salvador Brown, do Rio Fernando, stand by 1 minute more, forming 2 aircraft to taxi. Only 2-1, ok? Oi, boa noite. O 1170 está a baixar trabalho. O 1170 continua a aproximação, pista 10, 1018, ajuste, vento calmo. Autorizado o pouso. Tem nível pose, pista 10. Três 1038, na prisma 3. E 5972, livre LS 2018. 6313, suba e mantém nível de voo 360, após 2000, voo Leda. 9360, passando 2000 agora, voo Leda, 6313. Colocando a linha 224, confirmando ao 06 ou 03. Ou 03? 6224 prossegue para o 03. Então para o 03, 6224. Salvador, Romeo, Europa, 084, confirm, step frequency. 118.995. 0, chegada, confi. Boa noite, Europa 084, hold position. Uno 970, descida autorizada até o nível de voo 050, chegada Mari, 1018 horas hoje. 0 na Mari, a 3178, desça e mantenha 2000 pés. Vetor para interceptar final IFR da pista 10, curve à esquerda, voe na proa 055. Nesta foi intercepto o localizador. 2108, 2018. Rio. Rio, 5972, chame a torre em 1-8, decimal 95. 18952. Salvador, Rio, 5972, para o estado, baixar a travada, 1-0. Rio, 5972, ajuste 1008, vento calmo, pouso autorizado, pista 10. Médio, nível, pouso, pista 08, 0-08, 1-10. Voo 1888, descida até o nível de voo 080, chegada Golf, interceptando a partir de Adolf, 1018 ajuste. Passivo, 1018, vento 080 na Golf, 1018. Salvador Brown, 498. Boa noite. Okay, 4990, report to red again, okay? We are red, but there is possible to our pushback. Okay, information with the infrared, send it by 1 minute more, report to red again, okay? So 4980 the ground. What have you heard? Please, the information, there is no space. Yeah, we were for a spot, so that there is a press behind there, so there is not enough space to keep our space. Send away to runway 10 Just line up and wait, threshold 10. O Rio está no solo 05211. Boa noite, é o Rio 5972. Rio 5972, taxi Avia Alfa, Kilo Paz 36, Romeu, a posição. Salvador, o 4959 da Azul, transformação Bravo, quanto possível, autorização da 4959, aguarde um minuto para a copa informação Bravo. Solo Salvador, Azul 5001, Guarulhos 360, Costa Brava. Guarulhos 2 para a copa 5001, aguarde a copa. Aguardando a copa 5001.